O assunto a ser colocado aqui hoje é a não violência. Não violência seria a paz, existir mais paz entre nós, mais compreensão, mais perseverança. Mas hoje parece que nós estamos vivendo num período bastante turbulento, onde as pessoas elas estão dando importância a mais à violência. Parece que hoje as pessoas abrem o jornal. Uma vez eu me lembro que, principalmente os homens, eles abriam o jornal e iam na página dos esportes. Hoje eles vão na página policial. Isso aí é estatísticas, viu? É verdade. Vão na página policial para ver quantos acidentes deram, quantas mortes aconteceram, quantos crimes aconteceram, quantas chacinas aconteceram na vizinha cidade de Caxias do Sul. Tudo isso existe. Se a gente liga a televisão, se for as novelas, bom, violência, violência não tem muito, mas tem maldade, meu Deus do céu, que se alguém quiser aprender a fazer alguma sacanagem, alguma maldade com a mulher ou com o marido, é só pegar e assistir uma novela. Porque é incrível o que eles ensinam de fazer maldade, falcatrua. Não sei, eu acho que eles devem estar imitando o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Brasília. Deve estar mais ou menos assim o negócio. Se nós escutarmos a rádio, e às vezes eu escuto rádio, mas eu escuto uma rádio que quase não dá notícia. Então é música e coisas banais que não entra nessa história de violência. Mas eu vou contar uma história que aconteceu na minha rua, na frente, quase na frente do local onde eu trabalho, tempos atrás, umas duas semanas atrás, que chamou muita atenção da gente. Todos, eu e os guris que trabalham lá comigo, a gente foi na porta ver o que estava acontecendo. A rua ali é entupida, não tem lugar para estacionar, as pessoas às vezes param porque a rua que atravessa, não, a principal, que é a Frei Eugênio, às vezes, dependendo do horário, ela está muito congestionada, e essa nossa atravessa aí, às vezes parece cidade grande, gente. Quantas vezes eu me sinto numa cidade grande aí? E houve lá um caso que parou. Todo mundo parou e parou quase até lá embaixo na esquina. Na esquina aqui embaixo, perto da Caixa Federal. E todo mundo parou e um cara lá atrás resolveu dar uma buzinada. Meu Deus do céu. O cara da frente, do carro da frente, saiu. Saiu. Bom, os improvérbios, as palavras que ele falou para o cara de trás, elas não devem ser proferidas aqui. Porque a mais bonita não pode ser falada aqui. E mandou o cara passar por cima, porque eu vou te matar, porque não sei o que. Bom, encheu de gente. Se o cara tem uma arma, gente, Senhor Jesus, o cara mata o cara. Por causa de uma buzinada. O cara também não tinha que buzinar, né? Foi falta de educação, o cara dá uma buzinada. Mas o cara da frente também, meu Deus do céu. Eu fiquei com medo aquela hora lá. Então, parece que está assim, a violência está à flor da pele. Parece que nós estamos vivendo numa berlinda. Estamos vivendo, digamos assim, num copo d'água, onde ele está cheio. E mais uma gotinha, ele transborda. Por que está acontecendo isso, gente? Vocês já imaginaram? Por que está acontecendo toda essa onda de violência, essa onda de chacinas, essa onda de crimes, de acidentes violentos? Porque parece que os acidentes são aqueles que chamam mais atenção. Principalmente aqueles que acontecem aqui descendo a Serra do Rio das Antas. É incrível. Mas por que está acontecendo isso aí? Porque as pessoas não têm mais paciência, gente. As pessoas não têm mais gentileza. Hoje, se tu está andando e tu para numa faixa de segurança para alguém passar, o cara que vem atrás, ele buzina. E ele já fala alguma coisa. É incrível. Eu costumo parar nas faixas de segurança, porque afinal das contas, uma vez existia uma frase que era banal. Filho, para e deixa o cara passar. Era assim uma vez. Eu me lembro que meu pai, eu saía na rua com meu pai e com a minha mãe, eles diziam, filho, para deixar o cara passar. Ah, hoje é um pouco diferente. O carro tem que parar para deixar o pedestre passar. É uma mudança total de paradigma que é difícil de incorporar na nossa mente, na nossa pequena mente, né? Pequena, grande mente. Então, a violência anda generalizada. Agora, em contrapartida, eu quero aqui também falar de uma coisa diferente. Porque a gente tem que falar do vilão e temos que falar também do mocinho. Se nós vamos falar hoje dos não violentos, eles são em muito maior número, gente. O que acontece é que a violência, ela predomina nos veículos de comunicação e inebria as pessoas. As pessoas parecem que são movidas, certas pessoas, não todos, né? Certas pessoas são movidas pelos fatos violentos, pelos fatos narrados em que existe algum sangue correndo. Mas tem pessoas que não se importam com isso. Se nós formos ver nos bairros de Caxias, onde existem essas chacinas, tem muito mais gente boa e tem muito mais gente não violenta do que pessoas violentas. Tem muito mais trabalhador do que safado sem vergonha, traficante, ladrão. Tem muito mais gente boa. Se nós formos aqui em Flores da Cunha, classificarmos as pessoas que estão aqui, nós vamos ver que são 200, 300 pessoas que são safados sem vergonhas, que são aqueles que provocam. Bota 500 que seja, mas no universo de 30 mil pessoas, que estamos em Flores da Cunha, vocês podem perceber que é a minoria. É a minoria, gente. Então, por que que, é incrível, eu sempre, às vezes, eu pergunto, por que que a maçã podre dentro do cesto contamina as outras? Se tem 30 maçã podre, e tem uma maçã podre e 30 boa dentro de um cesto, as 29 elas vão se contaminar com a podre. Por que que não é o contrário? Porque devia prevalecer a ideia da maioria, né? E a mesma coisa com as pessoas violentas. Se tem 500 pessoas violentas, as outras 29.500, que é no caso Flores da Cunha, elas também, de repente, elas ficam comentando, ficam falando, ficam dizendo, fulano de tal, matou. Esses dias, então, um cara chegou lá no meu serviço e disse assim, vocês sabem que lá em São Marcos um cara pegou e deu uma machadada na cabeça do cara e cortou a cabeça do cara pela metade. Aí todo mundo olhou para ele e até tem um lá que é bem deslavado, um guri lá, e disse, sim, o que que nós temos que ver com isso? Nós não queremos saber disso aí. Aqui não se fala essas coisas, ele falou. Mas ele é bem curto e grosso. Por que que nós não nos contaminamos com as notícias boas? Será que elas existem? Claro que existem. É só a gente procurar. Então, nós estamos num país onde a gente está percebendo, e se nós vamos ver, vejam bem, não é só aqui no Brasil, não, hein? Não é só no Brasil. Se nós formos no mundo de países islâmicos, a violência é muito maior. Aqui o cara pega, rouba, isso e aquilo, ele vai, tem processo, furta, isso e aquilo, tem um processo, e pá, vai na cadeia, sai, pim, pam. Não, lá eles cortam as mãos. Em primeiro lugar, cortam as mãos, e já é uma coisa violenta. Já o roubo é violento, é uma falcatrua. E lá eles cortam as mãos. Resolvido o problema. É bem curto e grosso, né? O mundo islâmico é assim. Funciona assim. Lá o cara, ele fez, é a lei de talião. Fez, ele recebe na mesma moeda. Bom, não é assim que vai ser o mundo de regeneração, gente. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, aonde essa violência aí faz parte de um processo evolutivo em que as pessoas de bem, elas ainda ficam se contaminando, pelo menos pela mente, com essas pessoas de mal. Essas pessoas do mal, vocês já imaginam essas pessoas violentas, quem está no lado deles? Vocês já imaginaram? Porque todos nós temos alguém do nosso lado, o nosso guia, o nosso anjo guardião. Vocês já imaginaram as obsessões que tem no lado dessas pessoas? Vocês já imaginaram? Quer dizer, é uma coisa assim que a gente tem que considerar que para nós entrarmos no mundo de regeneração, que é o mundo onde se existir uma pessoa violenta, não vai existir o mundo de regeneração. O planeta de regeneração, ele só vai existir no momento em que não existir mais violência, onde não vai mais existir, digamos assim, coisas ruins. As pessoas vão se compreender, as pessoas vão se perseverar, as pessoas vão conversar, vão se acertar. Não vai mais ter aquela vingança, digamos assim, não. Uma vez a vingança, ela era aberta. Chamavam num campo de esgrima ou um campo de tiro e o cara ia fazer um duelo. Se o cara ofendia o outro. A vingança era assim. Hoje a vingança, vocês já viram como é que ela é? Ela é dissimulada. Ela é por baixo dos panos. Hoje a pessoa quer se vingar ou ela cria algum atrito, ela cria alguma coisa para fazer com que aquele ser, aquela pessoa que ela quer se vingar, seja vítima de uma calúnia, seja vítima de algo extremamente odiento, mas tudo por baixo dos panos. Quer dizer que hoje a vingança, que também é uma violência, ela é muito mais pérfida. Quando antigamente eles chamavam num campo de esgrima, o cara matava o cara e pronto. Chamava o cara, papá, eu quero me vingar do fulano de tal que me ofendeu. Ou era no tiro ou era na esgrima, na espada. Mas existia ali algo de aberto, eu mostrava a minha cara. Hoje não. Hoje a vingança é uma violência das piores que tem. Porque é tudo por baixo. Então, já extrapolei meu tempo. Vamos assim, levar para casa a ideia de que nós, que somos pessoas do bem, não queremos dizer que somos santos, mas nós não vamos matar ninguém, nós não temos vontade de matar ninguém. Nós não temos, somos pessoas assim um pouquinho mais, digamos assim, espiritualizadas, pelo menos aquelas que vêm aqui. Vamos fazer com que a nossa ideia, ela prospere, ela avance para os outros, que a gente diga isso para os outros e que não fique só para nós, que a gente consiga fazer com que o bem-estar, as bem-aventuranças, a ideia de bondade, a ideia de igualdade, a ideia de amor seja espalhada por todas as pessoas. E vamos deixar de lado toda essa ideia de vingança, essa ideia de violência, essas ideias que são ali todos os dias mostradas digamos assim, nos veículos de comunicação. Obrigado.